DJ Ellison. Esse jamais será apagado da memória. Hoje eu vou sair, hoje é dia de balada. Se eu encontrar você, eu vou armar uma cilada. Pra te seduzir, vou rebolar até o chão. Vou te hipnotizar, você não vai ter opção. Hoje eu vou sair, hoje é dia de balada. Se eu encontrar você, eu vou armar uma cilada. Pra te seduzir, vou rebolar até o chão. Vou te hipnotizar, você não vai ter opção. Pode confiar, eu sei que você vai gostar. Você sabe que eu sou pressão quando me vê descendo até o chão. Que eu desse jogo pra te envolver. Sabe que eu sou poderosa, que eu tenho o poder de te enlouquecer. Sabe que eu sou perigosa, que eu desse jogo pra te envolver. Mira Duarte. Você disse o quê? Mira Duarte. Vou te hipnotizar, cê não vai ter opção. Hoje eu vou sair, hoje é dia de balada. Se eu encontrar você, eu vou armar uma cilada. Pra te seduzir, vou rebolar até o chão. Vou te hipnotizar, cê não vai ter opção. Pode confiar, eu sei que você vai gostar. Cê sabe que eu sou pressão quando me vê descendo até o chão. Perigosa, que eu desse jogo pra te envolver. Sabe que eu sou poderosa, que eu tenho o poder de te enlouquecer. Sabe que eu sou perigosa, que eu desse jogo pra te envolver.